caralho, Ciro na caixa. Chega de repente já na marcação, misturando samba, canto um novo tema, dizendo que o Flamengo foi bicampeão.